Angélica Serra, solo 49, ao estacionar frequência lixo. Gol 1169, decolado 50, controle 1208. 208, 1169. Confirma. Uno 00 graus 99. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo, Mike Acosta. Confirma? É o Papa Romeo, Mike Acosta, Antônio. Mike Acosta, autorizado final 17, reporta curta final. Reportará na curta final, Mike Acosta. Torre Salvador, Mike Acosta, curtíssimo sinal, 1-7. Sim, Mike Acosta, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Graça para o Mike Acosta, gente, Mike Acosta, confirma a parte após o pouso? 4-4. Gente. controlado, Libra Nacional. Gente, Mike Acosta, solo controlado 55, livre corte a estacionar, boa tarde. Tarde, tá 3145 para compostar 10, pronto. Tá 3145, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, ventuno 00 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, tá 3145. Lima, aquilo do Luna, escuta. Cruzamento, lembra que a luz do Lua está na frequência livre. São 3145, decolado 57, controle, 1208, bom voo. 1208, 3145, acontece. Sagem, azul 4206, estabilizado, ILS da 10. Azul 4206, boa tarde, após trem baixado e gravado. Reportagem. Azul 4206, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 119. Pouso, pista 04206. Azul 4206, solo ao 06, direito no 211. Direito no 211, azul 4206. Salvador, boa tarde, Xané 6290, sinal 10. Xané 6290, boa tarde, a voz foi travou? Afirma. Livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado a 10, 6290. Fly? Afirmo 6976. Alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 910, 6976. Poxa, né, 62 no 0, no solo, 1 no 0, direito no 2 no 1. Azul 6973, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 99. Decolagem, Azul 6973. Azul 6973, decolada 112, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde. TAN 3190, reporte de trem baixado travado. Está travado, TAN 3190. Tem estrafa agora estado, tem pouso autorizado, pista na 0, vento 090 graus, 109. Tem pouso autorizado, 3190. Yeah. 632, ano pronto, decolagem? Negativo, ok, enche a porta pronta. Reportaremos. Boa noite, Papa Zé, Gosta Golf Kilo, na NF estabilizado. Gosta Golf Kilo, confirma intenção de pouso. Pista 97, externo, né, tensão modificar no externo e na base, pista 97 para a direita, Oscar Golf Kilo. Sim, já pode para o cancelamento, Oscar Golf Kilo. Vai reportar aquilo. Antres 190, no solo 17, direito no 21, 1. Direito no 21, 1, Antres 190. Ok, sou eu, você, né, 63. Agora sim, tá bom. Alinhar e manter, 3621. Está passando externo, Oscar Golf Kilo, seu apoio da presente. Oscar Golf Kilo, plano cancelado, aos 2097, curva esquerda, circuito pela direita, pista 17, reporta na final. Curva na esquerda, vai reportar na final da pista 17, o Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, confirma parte após o pouso. O cara da Baite, aquilo. Poxa 6321, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 89. Livre, decolagem no 0, Xanerbia 22-1. Meu secretário chama táxi em dia November Alpha. Poxa 6321, decolada 119, controle 120, decimal 8. 208 é o controle, muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa. Oscar Golf Kilo, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 89. É autorizado pouso, pista 17, Oscar Golf Kilo. Índia November Alpha, reporta ponto de espera da Oscar. Golf Kilo no solo aos 22, direito para pasta assinar a frequência livre, boa tarde. Direita, boa tarde. Índia no memorial autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Torres, Salvador, boa tarde, eu chorei a melhor 43. Está avisado, baixado, travado, mas sou externo. Boa tarde, 6143, decola. Pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus 89. Quem que vira o pouso, 6143? Aguardando a passagem do banho da Gol no final da 1-0. Corrige, da base da Avianca no final da 1-0. Salvador, boa noite, o Azul 2 com 9 anos, se aproximando com espera, pronto visual com a Airbus na final. Boa noite, Azul. Após a passagem da Avianca, alinhar e mantém cabeceira no 0. Após a passagem da Avianca, alinhar e mantém o avião. Santander 6143, no solo aos 27, direito, 211, no solo. 211, 6143. De November Alpha está autorizado a decolar da 17, o vento é 80 graus com 9 nós. Decolagem da 17 de November Alpha. O azul 2591 autorizado a decolar da 10, o vento 80 graus, 08 nós. Autorizada a decolagem 1251 da azul. Azul 2591, decolou aos 28, chame o controle, 1208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Índia November Alpha, decolou aos 29, em condições de curvar à esquerda, circuito da 17 padrão. Afirma, esquerda, 17 padrão, 17, Índia November Alpha. Ok, é forte cruzando o campo. Vai passar cruzando o campo aí, já lembrar. Índia November Alpha, é, mantém ainda a perna do vento da 17, aguarde base. Temos um Boeing da Gol na final da 10. Mantém a perna do vento, aguardando base, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, bom dia, 645. Bom dia, 645, boa tarde. É, estado do tráfego, está livre o pouso na 10, vento 090 graus, 099. Sente, livre o pouso, gol 645. De November Alpha, é a reporte na vertical da Enrimar, aguardando para interceptar a final da 17. Vai passar na vertical da Enrimar, aguardando para o final da 17, de November Alpha. Torre Salvador, gol no 869, está mantendo o ponto espera, pronto. Gente, gol no 869, mantém ainda o ponto espera. mantendo. November Alpha, autorizada final da 17. E aguarde a autorização para o toque arremetida. Final 17, aguarde a autorização para o toque arremetida. Índia November Alpha. Uno 869, após o pouso do banho da companhia, a linha mantém a 1-0. Gente, após o pouso da mesma linha, mantém a 1-0, gol, Uno 869. Indy November Alpha, tá livre o toque e arremetida na 1-7, o vento é 090 graus, 1-0 nós. Livre o toque e arremetida na 1-7, Indy November Alpha. Número 45, no solo 34, direito, 21 no ano, solo. 21 no ano, vai. Voo 869, decolagem autorizada da 1-0, vento 90 graus, 1-0-9. Mexe um livre de decolagem da 1-0, gol, 1-8-6-9. Decolado aos 36, controle em 1208. 208, obrigado. Nada. Índia November Alpha tocou e arremeteu aos 36. Cuja à esquerda, circuito da 17, reporte cruzando o campo. Esquerda, circuito para da 17, reporte cruzando o campo, Índia November Alpha. alcança a vertical da 10, Índia November Alpha. Ok, Índia November Alpha. Não há tráfego no, nos setores do, do aeródromo. Está livre o toque arremetido na 17. O vento é 80 graus, 10 nós. Livre toque arremetido na 17, Índia November Alpha. November Alpha tocou o RMT aos 4-0, curva à esquerda e autorizado já o cruzamento do campo, reporte na base. Esquerda, livre cruzamento, reporta na base, Índia November Alpha. Índia November Alpha está autorizado o toque arremetido na 17. Vento 080 graus, 109. Teve toque arremetido na 17, Índia November Alpha. Papa Tango, Vita Charlie Hotel. Vita Charlie Hotel. Consiga, boa noite. Boa noite, agora, na prova da rotatória, visual com aeródromo. Quem está autorizado na final da 17? O Vita Charlie Hotel. Qual é que você quer para a final da 17? Você deseja pouso na 10? Negativo, na 17 mesmo. Obrigado. Ok, então está autorizada a final da 17, aguarde a autorização de pouso. Vitor Charlie Hotel. Boa noite. Dr. Salvador, boa noite. Passarelo 2231, estabilizado em LS X-Ray. Passarelo 2231, ciente. Está autorizado o pouso, ou melhor, aguarde a autorização de pouso na 10. O vento é 090 graus, 099 para o cheque. Ciente, 2231, aguarda. Índia November Alpha, tocou e arremeteu aos 44, prossiga para o farol de Itapuã, espera mil pés e aguarde para reingresso no circuito. Farol Itapuã, mil pés, espera para reingresso no circuito, Índia November Alpha. Charlie Hotel, faça um 360 logo pela sua esquerda. Temos tráfego, já passou externo. É um ATR da Passaredo. Faça o 360 logo, chame final no 7 novamente. Pede ao Victor Geradal. Passaredo 2231, tráfego à sua esquerda na final da 17, fazendo 360. Não interfere na sua aproximação. Tem pouso autorizado na 10, vento 090 graus, 10 nós. Tráfego adicional na linha do litoral sul. É um Cessna 750. Sem problema, senhor. Está autorizado o pouso. Pista é 10, 2231. Charlie Hotel, complete o 360 após autorizado final da 17. É, Victor Hotel. Índia November Alpha, vista tráfego na final da 10, ATR da Passaredo, à sua direita. Afirma, a minha direita aqui, Índia November Alpha. Ok, reporte na vertical do farol de Itapuã e aguarde para cruzar a final da 10. Próxima, aqui mais 30 segundos lá, vai ficar do Itapuã. Ok, então, dá pra gente curve à direita, ingresse no circuito não padrão da 17, mantendo a perna do vento. Aguarde pra girar base, seu número 2, devido a tráfego na final da 17. Direito circuito não padrão, alongando a perna do vento, aguardando autorização. Centro do tráfego, final da 17, de novo grau. O Victor Charlie Hotel. Livre pouso na 17, vento 090 graus, 10 nós. Vento, Victor Hotel. Para o Victor Hotel. O vento agora é 090 graus, 109, Victor Charlie Hotel, livre pouso. É. O Passaredo 2231, no solo aos 47. Ao liberar a direita, chame o solo 1211. Fique atento à viatura da Fraero na Alfa. Vai livrar, tá visual com a viatura, 201, 2231, grato. Olha. Vitor Charlie Hotel, no Solos 48, qual hangar, destino? Está autorizado então o VECTREC e autorizado até a Boeté, o Vitor Charlie Hotel. Índio November Alfa, gire base e aguarde final 17. Base, aguardando sala 97, Índio November Alfa.